Tirar ostentação, grana, fama, com elas irar. Quem é que não quer? Eu não posso evitar de ver money, tem yacht, tem house, tem Chrysler, tem rap, é mato, baby ao lado. Tudo de isso rolê, pra tu ver que é no rolê. Tem mulher, grana e caranga. De rolê, tem mulher, grana e caranga. De rolê. Tem mulher, grana e caranga. De rolê. Tem mulher, grana e caranga. Primeiro mundo é sinistro, bem-vindo. Divino Big Joe, enquanto eu tô sonhando em caranga, minas, cordões de prata, pedra, rubi, diamante, ouro pisante. Aumenta o caráter, o nome semblante, o corpo, a mente, o sangue, sobre eles homem. Nós compre a grana e a fama, é pros carros, pros prêmios brasileiros que sonham primeiro. Mas infelizmente aqui no Brasil não é assim. Volta à realidade, vida dura, esquece sonho que lhe dá. Não vai ter de rolê. Tem mulher, grana e caranga. Tem mulher, grana e caranga. De rolê, tem mulher, grana e caranga. De rolê, tem mulher. Grana e caranga, grana e caranga.